Esta semana, no Esta Semana, os contribuidores solidários, birrinhas no futebol e as lembranças de uma tal Segunda Guerra Mundial. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens aos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, desde efemérides, desporto, política, vários assuntos que dependem de semana para semana. É verdade, estamos de regresso após um mês de agosto de pausa e, pela primeira vez, creio eu, pela primeira vez, temos duas efemérides neste nosso espaço. É por ser o regresso após uma pausa prolongada na segunda-feira. A primeira das efemérides, a 29 de agosto, não de 2011, mas de 1952, portanto 59 anos antes, houve um escândalo. Na primeira apresentação de 4:33, 4 minutos e 33 segundos, de John Cage, quem apresentou foi David Tudor. Então foi assim. Boas pessoas de Woodstock, vamos correr com estas pessoas da cidade, disse um artista que estava na audiência. Ora, nesse dia, em Woodstock, Nova York, o jovem pianista David Tudor esteve 4 minutos e 33 segundos sentado ao piano, virando as páginas da partitura e respeitando os seus 3 andamentos sem tocar numa única tecla. O mundo conheceu pela primeira vez 4:33, composto por John Cage, uma peça aparentemente silenciosa, uma afronta, mesmo para uma audiência constituída por artistas. As pessoas começaram a sussurrar umas às outras, algumas saíram da sala. Não se riram, ficaram apenas irritadas, quando perceberam que nada ia acontecer. E ainda não esqueceram, 30 anos depois, ainda estão zangadas, disse Cage ainda nos anos 80. Cage, que entretanto faleceu em 1992. Nunca a música tinha ido tão longe, ao ponto de pôr totalmente de lado a natureza intencional e comunicativa. 4:33 era um quadro em branco. Na primeira apresentação, ouviram-se sons de vento, chuva, o murmurinho do público, o barulho de pessoas a sair da sala. Era essa a peça. Noutras ocasiões, a peça foi outra, sempre diferente. 4:33 faz-se com o som do local onde é apresentada. As pessoas em Woodstock não perceberam. Não existe silêncio. O que eles pensavam ser silêncio, porque não sabiam como ouvir, estava cheio de sons acidentais, afirmou o compositor. Antes de 4:33, Cage era visto como um dos maiores inovadores da música americana. Foi dos primeiros a compor música eletrónica, inventou o piano preparado, foi dos primeiros compositores ocidentais a pôr de lado a melodia e a compor obras meramente rítmicas. Mas nunca foi tão longe como em 4:33. Uma visita a uma câmara anecoica. O que é que quer dizer anecoica? Uma sala totalmente isolada acusticamente do exterior. As coisas que eu sei. Uma visita a uma câmara dessas, na Universidade de Harvard, surpreendeu. Continuou a ouvir som, um agudo e outro grave. Explicaram-lhe que o primeiro era o seu sistema nervoso. O segundo era o seu sangue a circular. O interesse de Cage no pensamento oriental, na Índia dizem que a música é contínua, só para quando deixamos de prestar atenção, contribuiu esse interesse para o surgimento da obra e os quadros vazios do seu amigo. Robert Rauschenberg deu-lhe permissão para avançar com 4:33, ainda hoje alvo de debate, admiração e escândalo. Claro que eu não vou passar aqui a obra, porque 4 minutos e 33 segundos de pessoas a levantar ou alguém a murmurar ou tal não convém muito em rádio, mas é curioso. Imaginem-se, numa sala, num teatro, num cinema, no que quer que seja, olham para o palco, um pianista senta-se e durante 4 minutos e 33 segundos não toca, nem numa tecla. Havia de ser giro. Segunda efeméride de hoje decorreu na quarta-feira, a 1 de setembro de 1939. Fez 72 anos, acho eu. Foi, 72. Tropas da Alemanha nazi transpõem a fronteira com a Polónia. E assim começa a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, mais ou menos. Mais à frente vou explicar porquê. Enquanto a Europa dormia, a Alemanha invadiu a Polónia, sem aviso, na madrugada de 1 de setembro de 1939. Alegando que o governo de Varsóvia tinha recusado um acordo de paz que implicava a anexação de território, Adolf Hitler deu luz verde à Operação Fallweiss, plano branco. Colocou no terreno a máquina de guerra nazi. Antes de nascer o dia, várias divisões de blindados Panzer, infantaria e cavalaria avançaram como um rolo compressor sobre as linhas polacas. Enquanto cerca de 1,5 milhão de soldados estavam envolvidos nas operações terrestres, A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, castigava as defesas do adversário e as principais cidades. Nem a capital Varsóvia escapou. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha 2 dias depois da invasão da Polónia. Ou seja, e voltando ao que eu disse no início desta pequena notícia efeméride, no dia 3 de setembro é que, considero eu, começou verdadeiramente a Guerra Mundial. Foi quando a Grã-Bretanha e a França declararam guerra. Antes de 1, foi a invasão da Alemanha à Polónia. Se ninguém se tivesse preocupado com isso, nunca teria havido guerra. Mas claro que se preocuparam. A Europa voltava a ser palco de um conflito de dimensão continental 21 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. O mal equipado exército polaco resistiu como pôde à Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, mas passadas poucas semanas, o país capitulava. Para agravar a situação, a 17 de setembro, também 39, a União Soviética de Stalin também invadiu a Polónia até ao rio de Vistula, como tinha ficado definido no Pacto de Não-Agressão assinado secretamente com a Alemanha em agosto desse ano. União Soviética e Alemanha juntas. Claro, foi assim até ao fim. Ganha a primeira batalha, as vitórias relâmpago da Alemanha prosseguiram em 1940, com a ocupação da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. No ano seguinte, foi a vez da Jugoslávia, da Grécia e do início da invasão da União Soviética. Cá está a grande amizade entre os dois. Esse sim marcou o início do fim do ascendente alemão, a invasão dos soviéticos. Portugal, que havia participado na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados contra as potências do eixo, optou por manter a neutralidade no tempo de Salazar. Manteve relações comerciais com os dois lados em conflito e os únicos tiros de tropas nacionais foram disparados em Timor-Leste, a quando da invasão japonesa em 41. O conflito, na Segunda Guerra Mundial, terminou na Europa em maio de 45 com a capitulação da Alemanha. O fim definitivo da guerra só seria conseguido com a rendição do Japão, obtida 6 anos e 1 dia depois da invasão da Alemanha da Polónia, a 2 de setembro de 1945. Ou seja, na sexta-feira podia-se ter assinalado outra efeméride, e assinalou-se com certeza em muitos sítios, 66 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse fim que chegou em resultado do bombardeamento atómico em Hiroshima e Nagasaki. A nível nacional, e deixando as efemérides de lado, esta semana ficou marcada pelos sucessivos anúncios de novas medidas do governo. Quarta-feira, mais um choque fiscal, aumento da tributação no escalão mais elevado do IRS. A partir de agora, as famílias com rendimentos anuais superiores a 150 mil euros vão contribuir com mais 2,5% para o fisco. 2,5%. Passos Coelho chamou-lhe contributo solidário, pois, segundo anunciou, o valor recolhido vai destinar-se a distribuir em apoios sociais aos mais carenciados. Tirar aos ricos para dar aos mais pobres. Depois, novo anúncio do governo, desta vez a prometida e tão aguardada notícia de corte na despesa do Estado. Segundo o Passos Coelho, primeiro-ministro, vão ser poupados 1.500 milhões de euros repartidos pela saúde, educação e segurança social, visíveis já em 2012. Este será, de acordo com o Executivo, o maior corte dos últimos 50 anos. O objetivo vai ser contribuir para o equilíbrio orçamental. Mais uma vez, as medidas anunciadas não são pacíficas. Que novidade. Os sindicatos já vieram a público contestar os anúncios do governo, assim como os utentes de centros de saúde e hospitais. Prometem uma luta continuada pela defesa do direito a uma saúde digna. Entretanto, Pedro Passos Coelho esteve em périplo pela Europa. Sabem o que quer dizer périplo? Périplo? Nem eu. Ontem reunido com os chefes de Estado de Espanha, França e Alemanha. Em Madrid, Espanha, o primeiro-ministro português anunciou ao seu homólogo espanhol que o projeto do TGV, Trem de Grande Vitesse, que categoria, vai ter que ser adiado, o que continua a causar algum mal-estar entre os dois países ibéricos. Para quem não sabe, é Portugal e Espanha. Na Alemanha, Passos Coelho reuniu com Angela Merkel para mais uma vez demonstrar que Portugal encontra-se no bom caminho para a recuperação económica. Já em França, Passos Coelho manifestou o seu apoio à mudança de regime na Líbia, que apelidou de uma espécie de 25 de Abril. À Líbia, vamos chegar mais à frente. Quarta-feira. Pelo menos 750 pessoas, não foi na quarta-feira, mas explico já porque é que eu disse quarta-feira. Porque poder ter dito quarta-feira sem explicar o porquê de quarta-feira. Mas eu disse quarta-feira com uma explicação sobre quarta-feira. Pelo menos 750 pessoas já compraram no Porto o novo título de transportes, o Passo Social Mais. Isto até quarta-feira, que entrou na quinta-feira em vigor, anunciou a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Em comunicado, a STCP afirma que foram vendidas, desde terça-feira, 750 assinaturas Andando Social Mais até o início da tarde de quarta-feira. O novo título de transportes destina-se a quem receba até 545 euros por mês e tenha passes combinados. Quem já beneficia de uma tarifa social não pode adicionalmente requerer o desconto da assinatura Andando Social Mais. Os passes combinados são os que servem para mais que um transporte. O que tem, por exemplo, passe só de autocarro, não tem este tipo de desconto. Porque é que eu estou a falar de quarta-feira? Porque ao final da tarde de quarta-feira ficou marcada, esse final de tarde ficou marcado por uma manifestação de cerca de 200 utentes dos transportes públicos do Porto, junto à estação ferroviária de São Bento, contra o recente agravamento tarifário. E eu estive lá. Pena não ter gravado nas entrevistas, mas nem sempre estamos preparados. Os utentes consideram que o passo social mais lançado pelo governo só atenua o esforço financeiro exigido a pessoas em situação de pobreza extrema. Eu, que acidentalmente passei por lá, ouvi frases como "é o povo a trabalhar e o governo a roubar". Até que uma senhora lá do alto, à porta da estação de São Bento, leu um manifesto, uma carta aberta aos serviços, à Sociedade de Transportes Coletivos Porto, ou no fundo aos serviços de transportes públicos do Porto, manifestando-se precisamente contra este aumento dos passes mensais e ainda das senhas efeméricas, ou efemérides. Nos cartazes liam-se também frases como "aumentos nos transportes são uma vergonha" e "atestados de pobreza do tempo de Salazar não aceitamos". Esta não é uma alusão à obrigatoriedade de apresentação de um comprovativo de rendimentos mensais inferiores a 545 euros para se beneficiar do passe social mais. As pessoas são obrigadas a comprovar que não recebem mais de 545 euros. Os utentes queixam-se. Ouvindo-se também palavras de ordem como "o custo de vida aumenta, o povo não aguenta". Novela Ricardo Carvalho. Tema: futebol. Episódio 1. Quarta-feira, 31 de agosto de 2011. Cerca do meio-dia, Ricardo Carvalho abandona estágio da seleção, sem avisar. O defesa do Real Madrid foi excluído da lista contra o Chipre por ter abandonado o estágio por iniciativa própria e sem comunicar essa ausência, explicou a Federação Portuguesa de Futebol. Quarta-feira, 31 de agosto, ao fim da tarde, Ricardo Carvalho emite um comunicado no qual comunica: "Renuncio à seleção. Desrespeitaram-me e fizeram-me sentir a mais". Episódio 3. Quinta-feira, 1 de setembro. Paulo Bento, selecionador nacional, responde: "Ricardo Carvalho desertou e foi à sua vida. O central virou costas à seleção nacional e nunca mais vai ser convocado enquanto eu for o treinador", disse Paulo Bento. Episódio 4. Quinta-feira, final da tarde. Sexta-feira de manhã, foi por aí mais ou menos, Ricardo Carvalho arrisca a suspensão de 3 meses. Federação vai avançar com processo disciplinar no central e a suspensão pode abranger jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões. Episódio 5. Sábado, em entrevista exclusiva à RDP, Ricardo Carvalho assume: "Sair sem falar com ninguém foi um erro. Se acharem que ainda posso ser útil, é só chamarem-me, afinal estou disponível. Estou na seleção por amor. Paulo Bento está na seleção porque lhe pagam". E o Ricardo Carvalho acusou o selecionador de ser mercenário. Da mesma maneira que ele me chamou de desertor, eu posso chamar-lhe de mercenário. Episódio, já bem que é 6 ou 7. Paulo Bento, isto domingo, episódio, não, sábado, episódio 6 ou 7. Paulo Bento contra queixa na UEFA. Selecionador não vai pedir que se envie o processo para a entidade do futebol europeu. Quero que ele siga o seu caminho, disse o treinador. Aparentemente, o defesa do Real Madrid não fez muita falta. Portugal, na sexta-feira, ganhou por 4-0 ao Chipre. E eu salientei o zero, quer dizer que não sofremos qualquer gol. E quando é que esta gente vai deixar-se de birrinhas? Depois de Carvalho, que foi embora porque não ia ser titular, e não gostou, eu tenho que jogar sempre. Sexta-feira, mudando completamente o tema, depois de ter sido premiado em 2010 nos World Travel Awards, o hotel Vila Joia, ou Jova, em Albufeira, volta a repetir o feito em 2011. O evento internacional distinguiu, na sexta-feira, os melhores profissionais do setor turístico e agentes de viagem da Europa. O hotel, cujo restaurante foi considerado em abril um dos 100 melhores do mundo, foi premiado na categoria de melhor boutique resort europeu, derrotando concorrentes da Grécia, Turquia, Croácia e Itália, bem como o Choupana Hills Resort and Spa, também de Portugal. É só nomes portugueses. A cerimónia final da entrega dos prémios ocorreu na sexta-feira em Antália, na Turquia, e Portugal tinha 29 nomeações a concurso. A cerimónia distinguiu ainda 6 hotéis portugueses para categorias internas. O Marriott foi eleito o melhor hotel de conferências de Portugal. O Pine Cliffs Resort, mais um nome bem português, venceu na categoria de resort familiar. O Marriott Golf & Beach Resort foi eleito o melhor resort de golf do país. Hotel Quinta do Lago, é lá, um nome português. O Hotel Quinta do Lago, o melhor no que a resorts dedicados ao spa diz respeito. O Pestana Palace, o melhor hotel de Portugal. E o Hilton de Vila Moura é o melhor resort no país. Para fechar, e desta vez, acho que também pela primeira vez, não temos notícias insólitas. Internacional, lá por fora, na Líbia, continuam os tumultos, apesar dos rebeldes terem assumido o poder, que já lhes foi reconhecido pela comunidade internacional. Durante a semana, alguns países começaram a levantar os embargos às importações líbias, bem como foram descongelados bens e investimentos em várias instituições bancárias europeias. Já hoje, e não há muitas horas, forças do Conselho de Transição Nacional da Líbia identificaram o paradeiro do líder destituído, Muammar Gaddafi, informou um correspondente da Al Jazeera, a televisão. O repórter citou o chefe do Conselho Militar em Trípoli, Abdul Hakim Belhach, mas a Al Jazeera não identificou a localização. A violência dos confrontos entre as forças Gaddafi e a resistência rebelde, durante os quais milhares morreram e multidões fugiram do país, gerou a reação da comunidade internacional. Após medidas mais simbólicas do que efetivas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, aprovou a instauração de uma zona de exclusão aérea no país. Menos de 48 horas depois, no dia 21 de março, começou a ofensiva da coalição, com ataques de França, Reino Unido e Estados Unidos. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 9ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.